Zero no 7. Sobre pouso na 10, 3305, obrigado. Porém, chame o solo com o 21 no ONU para verificar o novo plano. Tem posição Whisky José Serra. Serra, livre decolar da 17, vento 050 graus com 3 nós. A 3305, solo 15, livre direita, solo 121, décima 1. Direita 121, 1, confirma? Ah, afirmo. 1, obrigado. Aqui o Delta repartilhado e pronto. Esquilé Serra, decolado aos 1-5, controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, esquilé da mais. Colado no 7, vento variável com 3 nós. Tranquilo Delta, decolado 118, controle 119 decimal 8, bom voo. 198 graus, boa. já. São pessoas a bordo? Tema quantos a bordo? 24 a bordo, altímetro no 0 no 7, livre o táxi, para ingresso. Entrou no 0 no 7, livre o táxi, chama para ingresso. Livre o ingresso, apaixonado enquanto uísque antes de Juliette. decolar da 17, vento 350 graus com 3 nós. Boa noite, 9135, mantenha o ponto de espera. Tem aqui Juliette, decolado ao 31, no curva à esquerda, autorizado o cruzamento do campo, reparte o Librandão no 028. Linha mantém no zero, 9135. Seu ingresso é patinado e pronto. Para o cruzamento. Livre o cruzamento, reparte livrando. Livre o cruzamento, reparte para o livrando. Esquece o Juliette. Mantém a posição aliado, Mike Eco Juliette. Está fechado, esquece o Juliette. Gente, pro de buraquinho, chame controle, 1-9-8, bom voo. Fuso 9-1-3-5, informa a aeronave que cruzou o campo, vai seguir via litoral norte sem interferir. Livre decolar, down no zero, vento calmo. Ok, gente, da aeronave. Autorizado, 9135, decolagem. Aqui é com o Juliette, estimado mais 2 minutos apenas para separação para a aeronave decolar da outra pista. Zona 9135, decolado aos 34, controle 1-9-8, bom voo. 9-8, boa. Romeu Juliette, seu transponder será agora 5437, coteja. Neto, livre decolar da 17, vento calmo. Aí, que é que o Juliette decolado 237, controle 19.8, bom voo. 98, Guardião 01, prossiga. Gente, tempo estimado de voo. Visual o caronave decolar da frente. Ok, desconsidere o guardião. Reporte pronto para a decolagem. Vento calmo, altímetro no 0 no 7, reporte fora do solo. Torre, boa noite. Triple 5296 na Delta, pronto. 216, linha em decola a partir da Delta, vento calmo. Em decola. Desconsidere a linha e mantém o no zero. A linha mantém. Para o solo, guardião. Gente, guardião, vai seguir via corredor Axé? Corredor Axé, 1.010. Gente, decolador 39, controle 19.8, bom voo. 19.8, grato, 01. Dois no meio, livre decolada a partir da intersecção, vento calmo. Livre decolagem. 01, decolada 239, controle 19.8, bom voo. Dois no meio, decolado aos 40, controle 19.8, bom voo. 1298? 119.8. 19.8, obrigado. 6310, pronto. 310, linha decoladão no zero, vento calmo. Decoladão no zero, né? Zero, decolado aos 47, controle 19, decimal 8, bom voo. 19, 8, bom trabalho, né? 3-0. Boa noite, 9145, a linha decola da 1-0, vento 300 graus com 3 nós. A linha decola da 1-0, zona 1-4. Torre, boa noite, Gol 1170, marcador baixou e travou. Boa noite, 1170, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro no 0 no 7. Livre pouso na 0, Gol 1170. Alô, navio 145, decolado ao 52, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, zonave 145, Solo 170, solo 54, livre à direita, solo 119, decimal 8. Corrigindo 121, decimal 1. Confirma a frequência de solo? 121. Direita 121, gol 111. Oi, Salvador, boa noite, Oxanar, 6224. Boa noite, 6224, cheque o trem, livre pouso na 10, vento calmo, altímetro no 0 no 7. Confirmando, livre pouso na 10, Oxanar, 6224. Confirmo. 247. Salvador, Oceaner 6393, sente seu tráfego na curta final, tá pronto. Gente, após a aeronave da companhia na curta final, ali mantém no 06313. Aeronave na curta final, ali mantém no 0. Espanha 6224, solo 59, livre à direita, solo 121, decima 1. 211. No 3, livre decolar da 1-0, vento calmo. Livre decolar da 1-0, minha 3-1-3. Europa 084, line up and wait for runway 10. Line up and wait for 10, Europa 084. 6313, decolado 01, controle 19.8, bom voo. 19.8, grato, boa noite, bom final de semana. Zero 84, click for takeoff runway 10, wind calm. Yeah, for takeoff 10, go past 084. Copa 084, airborne at 03, call departure 119.8, have a good flight. 119.8, obrigado, Copa 084. Oi, Salvador, boa noite, 1970 estabilizado. Estamos a 1,5 do Índia Serra, aguardando o trem. Gente, é, parte externa 1970. Tá. Marque, baixou e travou, 970. 7-0, livre pouso na 1-0, vento calmo, altímetro no 0 no 7. Livre pouso na 1-0, 7-0. F70, solo 09, livre direita, solo 121, decima 1. Direita, 211, 970, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, azul 9140, ponto de espera no 0 pra cá. Boa noite, 9140, ali mantenho no 0. Ali mantendo 0, azul 9140. O 9140, a linha decola da 1-0, vento 320 graus com 3-9. Decola da Salvador, boa noite. Rotan 3178 estabilizado no ILS X-ray da pista. 1-0 baixando e travando. Boa noite, OTAN 3178, vento calmo, altímetro 1097, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 1017 no ajuste, OTAN 3178. Azul 9140, decolado Azul 1, controle 119.8, com voo. Controle 198, Azul 9140, uma ótima noite.